941 no Solos 45, direita 129 o Solo. 219 o Solo, gol no nosso patrono. Para 2109. Reduzindo para 2109, né? 3204. Da decolagem da 1-0, o vento 090 graus, 1-612 de nós. 132, autonomia de 3 horas e 54, alterando o galeão, pronto para o táxi. 1641, autorizando o táxi via parte principal, Índia Alfa no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-18-95, que nega 1-0-5, boa viagem. Autorizado o táxi via parte principal, Índia Alfa, quando o próximo ponto espera, captura 1-0, mudou no 8-19-95, ajuste 1-0, no 5-1, trabalho 1-741. 075 Apolo 120, correção, mantém inicialmente 025. Estabilizado no localizador, aguardando o glide. Apolo 120, mantém inicialmente 025. Esse é o localizador da 3144. Então 3144, aguarde para transferência. Prossiga, Marco Juliette Romeu. Gente, mantenha-se em condições visuais após um parque de pitot. Só 3804, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 035, limitado pelo localizador. Esquerda 035, limitado pelo localizador, 3804. Press control, see that downtown 3283, out of 170, descendo to front level 150, have option. E eu no 941. Mike Juliette Romeu, chame em torre na frequência 1-1-8-9-5. Controle de Salvador, 1104, receio de colagem da 1-0 de Salvador, saída pouca, restrito ao 090. 1104, contato radar, saída pouca, suba restrita ao nível de voo 090. Entendendo, restrito ao 090, 1104. Passaredo 2230, chame torre na frequência 1-1-8-9-5. 18-95, boa tarde. Bush, Tanque 3-2-3. Então 3-1-4-4, desça para 2000 pés, ajuste no 0-5, chame torre na frequência 1-1-8-9-5. 2000-0-5, confirme a torre 119-95. 118-95. 118-95, obrigado, 3-1-4-4. Sun 3283, might arrive, descend flight level 050. On the flight level 050, that's 3283. Sun 3804, curva direita 070, reporte estabilizado, desça para 3000 pés, ajuste no 095. Direita 070, descendo para 3000 pés, ajuste no 095, Sun 3804. Apolo 120, sub mantém nível de voo 075. Web 6721, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 035, limitado pelo localizador, desça para 4000 pés, ajuste no 095. Mantém a proa 035, descendo para 4000, limite ao localizador, mensagem. Então 3895, chame centro, na frequência 125, decimal 1. Chama a Recife 251, obrigado, boa tarde. Oh. 6254, hoje ele pode transferir? O Chané 6254, chame Recife na frequência 125, decimal 1. 251, boa. Web 6721, reduza para 1909. Tráfico que o precede mantém 210 de ground speed, Boeing Airbus 320. Vai reduzir para 180 o 6721. Na aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, tá 314. Channel 6213, decolado aos 49, chame o controle 120.8. 120.8, grato. O F6741, para informação, temos 4 aeronaves já na final ILS sequenciadas. Aguarde no ponto de espera, previsão para decolagem mais 8 minutos. Está em Piatã, comprando o farol de Itapuã para regresso. 7, Mike Juliette Romeu, o vento é 090 graus com 1,6 de nós. O senhor tem condições de pousar pairado na cabeceira 35? Temos uma sequência de 4 aeronaves na final ILS da 1-0? Afirmo. Ok, informe no, na cabeceira 35 controlado, Mike Juliette Romeu. O vento 90 graus, 1,6 de nós. Web 6721, pare o localizador, curva à direita, proa 070. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Direita 070, 3.000 pés, 1.500, F21. Então 3144, chame torre na frequência 118, decimal 95. Segue um Airbus da companhia, é o número 3 pro pouso. O ajuste é no 0 no 5, o TAN 3804. Espera 2 aproximação, ajustado no 0 no 5, TAN 3804. Prossiga, Apolo 120. Autorizado, 045. 3-0 para 3. Autorizado, atenção, nível de voo 150. Autorizado, 150, 1-0-4. 3-2-2-3-0, livrou na sua escuta. Passarelo 2230, boa tarde. Taxi de Alfa, Juliette, remota 1-4. Alfa, Juliette, até 1-4, 2230, passarelo. Web 6721, reduza para velocidade de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, boa tarde. 2283, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. 2283, descend 2000 feet, KNH 1015. Down at 2000, 1015, Gol no 924, desça para nível de voo 050. Gol no 600, chegada Mari, desça para nível de voo 060. 060 na Mari, 060. TAN 3804, pouso autorizado na 1-0, vento é 80 graus com 1-8 nós. Informa o tráfego, é um Robson 44 à sua direita. O tráfego vai pousar pairado na cabeceira 35, não interfere no pouso. Autorizado pouso no 0080-79-3804, sente o tráfego. Torreão Maxlet Romeu está na curta final da 35, autoriza táxi a baixa altura até 17. Afirmo, após o pouso estará será autorizado o táxi, o Maxlet Romeu. Após o pouso, já na curta final, autoriza. Romeu. Alfa externo, web 6721. Gente, web 6721, aguarde autorização de pouso. Aeronave da TAM tocando a cabeceira no momento. Guarda. TAM 3283, cleared ILS final approach, point 7. Clear fly last 10, and call back established, TAM 3283. Controle Oceania 6203, temos formações na proa de Leda, na proa 200, possibilidade de desvio à direita, proa 225. Sente autorizado desvio, após desvio, vou na proa de bridge. Após desvio, vou abrir de 6213. Papa Juliette para 01, tá 3804. Bruno 754 para Campina Grande, autorizado 390, via UPS 110, decola da pista 10, após curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPA. Controle 1208, transponder 5571. Bruno 754, corrigimento correto, responde pronto para posicionamento. Zero with mine. To Victoria, for level 360, wait for copy. To Vitória, Delta Level 360, via Upper Whiskey 50. Take off of runway 10, after turn right, dial departure, after Leda, after flight, Eut. Salvador departure, frequency 120.8, squawk 5554. Roger, frequency 5554. Azul 4089, read back correct, point ready for function startup. Report ready for function startup. Azul 924. Colo 924, livre da restrição de altitude em ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Alfa Juliette 04, 2.1. 3283, complete final, in contact tower, 118.95. Switching 118.95, down 3283. Tower, good afternoon, down 3283. Down 3283, continue approach and stand by landing clearance, altimeter 1015. Standing by for landing clearance, 1015, down 3283. Colo 924, autorizado, final do procedimento LS, resposta habilizada. Autorizado, LS, chegou 924. Colado ao 59, chame o controle em 120.8. 208, 6741. não transfere? Web 6741, no contato radar, saída da EL, sub e manter nível de voo 340. Subindo para 340, no vertical da EL, objeto 6741. Bom, no 600, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Livre da restrição de altitude em Itapê. 3.015, livre da restrição em Itapê, 600. Gol 1924, confirme velocidade indicada. 229, grato. Controle da presença possível pro de Leda ou Brit. West 6741, autorizado da EL da presença. Da EL 6741. Gol no 600, reduza para 2109. 2109, 2109. Onça 04, chame Recife na frequência 125 decimal 45. Lutan 3283, underground at 03, leave on the next right and call ground on 121 decimal 9. Turning right and ground 121, that's small 90, that's 323. 3000, gol no 600. That's 323, runway located. Confirm? That's 323, runway located. 3283, taxi via Alpha Juliet, gate 03. Alpha Juliet, gate 03, down 333. Estabilizou o voo 924. Gol no 924, complete final do procedimento LE, chame torre na frequência 118.95. 895, obrigado. Gol no 600, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento LS, reporta habilitado. 2.000, reporta ali na final do SP, no 600. Oi, gol no 924, muito boa tarde, está estabilizado, 2 milhas para o marcador. Boa tarde, gol 924, avistado o tráfego, ajuste 10 no 5, pouso autorizado, não no 0. O vento é 090 graus, 179, gol 1924. A gente liga o pouso na 11, gol na 10, aliás, gol 924. Tráfico Salvador, gol 1806, está no portal 612, ciente da informação, passar autorização para Aracaju. Ciente, gol 806 para Aracaju, 230, aguarde cópia. 230, aguardando cópia, o 1806. Gol 806 para Aracaju, 230, pronto cópia? Pronto cópia. Para Aracaju, autorizado 230, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, jamo após jamo direto a Aracaju. Controle no 208, transponder 5572. Autorizado Aracaju no 230, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Jano, Jamo, voa direto Aracaju. O transponder 5572, controle no 20, decimal 8, gol no 806. No 806, procedimento correto, posta para posicionamento. Reposta para posicionamento, gol no 806. Frequência 120, decimal 3. Passaredo 230, aguarde instante, nós já temos problema no sistema. 1 para 2209. Passaredo 9809. Chegada Bonfim, desça para nível de voo 050. 050, passaredo 209, podemos fazer uma descida na ideal? Autorizado na ideal, 050. 9809, 050, obrigado. Gol no 600, estabilizado? Estabilizando, 600. Completo final do procedimento TLS, chama em torre na frequência 1118, decimal 95. 18, confirmado? 118,95. 18,95, boa tarde. Boa tarde. Web 6741, chama Recife na frequência 125, decimal 1. 125, decimal 1, objeto 6741. Ei, boa tarde, gol no 600, continue na final da 10, ajuste no 0 no 5, aguarde autorização de pouso. Aguardado. Quatro no solo, ao 08. Libera a direita, 1219, o solo. Direita, 219, gol, 924. Solo, gol. 124, livrou, boa tarde. 124, taxa de Alfa, recorte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 924. 179. Vou no 600. Livre pouso 10, vou no 600. Autorizado em Juliette, portão 1-0. Juliette, posição 10, gol 924. Passaredo 2230? Não, você não chegou aqui no sistema, tá pra que horas? não chegou lá na frente, eu vou dar uma conferida com o pessoal aqui rapidinho. Sim. No 600 no solo ao Zuno 0, libere a direita e chame o solo, 1219. 219, olha lá. Milha, sudoeste do VOS Salvador, chame Leos na frequência 120, decimal 1. Boa tarde. Alfa, 1230 na escuta. Arbor, Elefa, Eco Lima, Eco Fox, Alfa, após conforme o rato do plano. Ah, isso, mas Elefa, obrigado, após o rato do plano, 2230 para frente. 2230, procedimento correto, após plano para posicionamento. Confirmando 05? Afirmo, posição 05. Sim, autorizado, 600.